Estamos aqui direto do auditório da Federação Espírita do Estado de Alagoas e vamos dar continuidade ao seminário do NEP. Vamos então iniciar o nosso grupo de estudos do Evangelho de hoje, buscando a nossa interiorização, a harmonia que o Evangelho nos pede. Vamos ficar em silêncio um pouquinho e vamos pedir ao Afonso que faça a prece para começar o nosso trabalho. Senhor Jesus, nossos corações se entrelaçam, buscando aquelas conexões que possam verdadeiramente fazer-nos sentir a Tua presença na intimidade de nosso ser. Que as letras do Teu Evangelho, que delas possam, Senhor, surgir aquela luz, aquele Espírito que planifique nossa intimidade. Estamos no movimento buscando a quietude interna para a dinamização e aplicação do estudo do Teu Evangelho em Espírito e Verdade em todas as regiões do planeta. Abençoa mais uma vez esta hora de trabalho. Fecunda nossos corações. Auxilia, Senhor, que a sementeira divina possa fixar a verdade da árvore, crescendo e frutificando. Abençoe todos esses corações que pulsam no Nordeste brasileiro, de Alagoas, em direção a toda a comunidade. Abençoa, Senhor, aqueles benfeitores espirituais que incansavelmente, sob a tutela do Teu nome, buscam encontrar em nós os pontos de referência para irradiar a bênção do Evangelho. Faculta-nos paz e seja conosco, hoje e sempre. O texto selecionado para o estudo desta manhã é A Cura do Cego de Jericó, que está registrada em Marcos, Mateus e Lucas. Em Marcos, ele está em capítulo 10, versículos 46 a 52, em Mateus 20, 29 a 34 e Lucas 18, 35 a 43. Nós vamos então primeiramente ler os textos e vamos ler em todos os evangelistas para nós observarmos como que cada um deles registrou esta cura. Vamos começar aí então. O Marluce, você pode ler para nós, por favor, Mateus 20, versículos 29 a 34, por favor. Então, Mateus 20, 29 a 34. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, chamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Isso, esse aí é o texto de Mateus. Vamos agora para Marcos 10, 46, 52. Dalva, lê para nós, Dalva. Marcos 10, versículos 46 A 52. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Lucas também faz referência a esta cura, no capítulo 18, versículos 35 a 43. Lê para nós aí, Vlas. Por favor. 18, 35 a 43. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que era Jesus, que passava Jesus, o Nazareno. Então ele chamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupere a tua vista, e a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vimos então a cura do cego de Jericó na versão dos três evangelistas. Mateus disse que eram dois, Marcos e Lucas disseram que era um. Um disse que Jesus estava entrando em Jerusalém, o outro disse que ele estava saindo. Então vamos nos ater ao contexto aqui geral da cura, e depois a gente pode pegar nessas particularidades. Primeiro, vamos ver o seguinte: há alguma palavra aqui nos textos que merece uma consulta ao dicionário, que não está bem compreendida? O que, que vocês acham? Alguma palavra assim obscura, ou mesmo que a gente saiba, mas que vocês notaram assim, que é uma palavra forte dentro do contexto e que merecia a gente olhar no dicionário? Capa. Tá. Capa. Então vamos ver o que seria capa. Mais alguma palavra, gente? Vocês acham que nós precisamos buscar o sentido dela aqui no dicionário? Vamos ver capa. Capa. Substantivo feminino. Peça do vestuário que se usa sobre toda a outra roupa, para proteger do frio ou da chuva. Também pode ser uma cobertura de cartolina ou de outro material que enfeixa livros, cadernos. Pode ser também invólucro, cobertura, uma capa. No nosso sentido aqui do texto, é a primeira definição, né? Peça do vestuário que se usa sobre toda a outra roupa, para proteger do frio ou da chuva. Mais alguma coisa para nós buscarmos no dicionário? Bom, então, para nós começarmos as nossas reflexões, vamos primeiro contextualizar, gente? Vamos? Vamos ver primeiro locais? Então, quais os locais que nós temos aí nessa passagem? Vamos anotar. Jericó. Caminho. A beira do caminho. Tá. Então nós temos Jericó, a beira do caminho. Mais locais, vocês perceberam dentro do texto? De Lucas. Está com Lucas. Aí depois nós vamos entrar na questão do tempo. Oi? Dirige-se, né? Ele estava vindo, na verdade. Ele estava se dirigindo para Jericó. Tá? Certo. Depois foi para Jericó. Então vamos anotar isso aí. De onde ele vinha? Tá. Então, de onde ele vinha? Jericó. A beira do caminho. São as coisas que indicam lugar, né? Isso. Tem alguma expressão interessante de tempo que nós deveríamos considerar também, gente? Tem alguma expressão forte de tempo ou só de lugar? De tempo, acho que também não percebi nada assim tão forte, né? É, só o depois mesmo, né? Como fala o microfone? Elementos que dariam condições de delimitar quando isso ocorreu ao longo de um dia, isso não aparece. É. Isso é cedo, tarde. É, porque isso noite. É muito importante, né, gente? Nós definimos, foi de manhã, foi na madrugada, o dia estava amanhecendo, foi no alvorecer, foi ontem, será daqui 2 dias? Essas expressões assim, mais fortes de tempo a gente não percebe na passagem, né? Bom, então já vimos, anotamos a questão do lugar, o tempo a gente viu que não tem nada assim, então, que não chamou tanta atenção, mas conduta e comportamento acho que seria importante nós levantarmos também, né? Uma já foi colocada na questão do lugar, a beira do caminho, seria uma posição, né? O que mais que vocês percebem, gente? Oi? Conduta, posição, lançar fora. Ficar quieto, assentado, lançar fora. Olha, são todas expressões muito importantes. É o quê? Ele achou que você queria falar alguma coisa? Ah, sim, não. O que eu tinha colocado já foi dito aqui, saindo de Jericó. Porque eles estavam indo, os discípulos e Jesus, mas na situação do cego, eles estavam saindo de Jericó. Foram para Jericó, que aqui ele começa assim, no texto de Marcos, Porque aqui há uma diferença, né, no texto de um e de outro, depois nós podemos ver isso daí. É o entrando e o saindo aqui de Jericó. Entrando e saindo. Então nós temos aí assentado, lançar fora, ficar quieto, entrando, saindo, são posições, né, que a gente está levantando aqui no texto. Oi? Tropel. Tropel? Tropel. Ah, tá. Que queres que eu te faça, ela tá? Sim. Ok. Gente, vamos levantar também personagens? Quais são os personagens, hein? Então, tem um personagem central aí, né? Que é Jesus. E temos o personagem que contracena com Jesus de forma especial, que é o cego de Jericó. Mas tem mais personagens, não tem? A multidão. Discípulos. E Mateus eram 2. Em Lucas e Marcos era um. Tem mais personagens, gente? Tem um personagem assim que não está presente, mas ele é mencionado. Que é Timeu, né? Que é o pai. É o pai do cego. Ele é mencionado, não está presente, mas ele é mencionado. E o companheiro ali salientou o filho de. Jesus, filho de Davi. Davi, que é uma referência importante. É, o rei de Israel também foi mencionado nesse versículo, nesse texto. Esses dados, embora singelos, pequenos, eles, quando da análise espiritual do texto, eles vão fazer muito sentido, por isso é importante esse levantamento. Bom, acho que nós já levantamos aqui coisas para a gente poder pesquisar, né? Depois a gente entra nas expressões, guardando sua sugestão. Vamos agora, a partir disso que nós já levantamos, vamos trocar ideias agora para nós não nos perdermos, tá? Ah, tá certo. É. Uhum, ok, que ele tivesse coragem. Tá. Então vamos fazer o seguinte, já que ele trouxe lá a coragem, você trouxe persistência, vamos levantar assim situações de ânimo que existem nessas passagens. Situações de ânimo mesmo que aparecem nessa passagem. A coragem, a persistência, a despeito de todo mundo estar ali, persistência, alguém falou compaixão, piedade, hã? A fé, todas situações de ânimo, então, contidas nessa passagem. É a piedade. Uhum. O estado emocional da multidão. Ok, isso também. O que a senhora quis dizer é o clamor, porque o clamor é quando a pessoa realmente ela tem coragem de se confessar na sua necessidade. O que ela trouxe é importante. E vamos colocar um estado de alma também, que é importante a gente compreender, que tem salvação aqui. Que estado de ânimo é esse? Salvação também, vamos considerar, né? Bom, agora vamos parar por aqui agora, que nós temos muito material. Não, mais algum que ela falou ali. É, mas aí você já está entrando na interpretação. Nós não estamos na interpretação, a gente está só na constatação do que o texto nos diz. A gente não entrou ainda na interpretação, que foi o que você já começou a perceber alguma coisa. Daqui a pouco a gente volta, tá? Nós temos muito material já. Vamos começar com a contextualização histórico-geográfica para nós vermos, né? Quem aqui do grupo poderia nos falar um pouquinho sobre Jericó? Que cidade é essa? Onde que ela se situa? Quais são suas características? Quem vai para Jericó vai fazer o quê? Quais são o modos viventes dos habitantes de Jericó? Quem aqui na mesa... Afonso, tem alguma coisa que você possa nos passar de Jericó? Nos situe aí geograficamente. Jericó está próximo de Jerusalém. Geograficamente, ela está a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. O mar de referência é o Mediterrâneo. E Jerusalém está a cerca de 800 metros acima do nível do mar, bem mais alto. Então, dá a distância de quase 1.000 metros. De altitude e diferença. Jericó era a segunda cidade mais importante da Palestina naquela ocasião. Era uma cidade comercial, um entroncamento onde vários viajores passavam, onde tinha um fluxo material de dinheiro muito grande. Então os interesses materiais, eles tinham uma evidência maior. É onde morava o Zaqueu. Ele, na passagem de Lucas, que é o único que narra sobre o Zaqueu, nós vamos encontrá-lo próximo desta passagem. E Jesus estava, ampliando um pouquinho, passando por Jericó e indo para Jerusalém. Então Jericó tem esta expressão de um símbolo aqui mais do interesse da materialidade. Ou era uma cidade voltada para isso, né? Para o comércio, uma cidade rica. Alguém acrescenta alguma coisa? É só explicar que esse material que ele trouxe é encontrado no dicionário da Bíblia, nos atlas, viu, gente? É só pesquisar que a gente acha. Por isso são importantes os livros. No dicionário da editora Vida, do Bauer, tem como tradução o nome de Jericó como lugar da fragrância ou cidade das palmeiras. O Flávio, você também então, tem a palavra Jericó aqui significa perfumado. Perfumado. E é uma palavra mencionada mais de 70 vezes na Bíblia. Olha só. Você também tem algumas coisas que você pode passar para nós sobre Jericó, Flávio? Situa para nós aí. Jericó, a gente vai acabar repetindo um pouco do que já foi dito. Mas só para dar um pouco de referência, uma obra que a gente encontrou um pouco, que descreve Jericó sobre esse ponto de vista dos interesses materiais, é o livro Primícias do Reino, exatamente nesse capítulo sobre Zaqueu, o rico de humildade. E aqui é dito, Jericó era um centro de atividades comerciais, situada um pouco sobre o Vale do Jordão. Conhecida por seu centro comercial, era escolhida pelos negociantes, cambistas, peregrinos e caravanas que demandavam os diversos países do Oriente. Sua alfândega regurgitava e os negócios atingiam altas e expressivas somas. Jericó, esplendente e de economia pujante, era a rota para Jerusalém. A gente não pode esquecer que existia um itinerário tradicional entre os israelitas, e esse itinerário era passava por Jericó. Por Jericó. Né? Isso. Jesus, inclusive, quando partiu da Galiléia, passou pela aquela região da Transjordânia, ele entrou ali na Pérea e entrou por Jericó, atravessou o Jordão na linha de Jericó. Esse era o hábito, porque os israelitas, quando iam em peregrinação para Jerusalém, era no sentido de buscar essa purificação espiritual, cumprir com aquilo que a lei mandava, fazer a peregrinação para estabelecer ou fortalecer a sua relação com Deus. E, nesse ato, eles consideravam a Samaria como um local impuro. Então, eles desviavam da Samaria. Então, como era considerado obrigatório aos israelitas desviar da Samaria, fatalmente eles caíam nesse caminho que entrava em Jericó. Que se tornou um roteiro comum, né? E ratificando essa questão da latitude da cidade, isso, lá no, tava querendo no bom samaritano, ponto mesmo, né? A gente vê o relato de Jesus dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Exatamente assim, geograficamente, simboliza que Jericó estava num plano geográfico mais baixo, né? Pelo que eu já vi, Jericó parece que é a cidade mais baixa do mundo com relação ao nível do mar. Não é, Afonso? É a mais baixa do mundo, né? Só uma correção. Quem evitava Samaria eram os judeus, porque o povo da Samaria também era hebreu. Só uma correção aqui. Quando Josué assume o comando do povo hebreu que saiu do Egito, Moisés desencarnou e Josué entra em Canaã e uma das cidades que ele vai invadir e tomar é Jericó, destruindo as muralhas de Jericó. Né? Isso. Segundo a tradição, tinha duas Jericó, esta velha e depois uma nova cidade foi construída perto. Então, por isso que ele está saindo de Jericó num texto e está entrando em Jericó no outro texto. Olha que interessante. Então, você já trouxe para nós essa dúvida aí, né? Justo, é. É porque tinha Jericó velha, essa que o povo judeu habitou com a entrada de Josué, e posteriormente foi construída uma nova cidade próxima, do lado, né? Parte velha, parte nova. Então, como está subindo, está vindo, como o Flávio falou, indo para Jerusalém, nós temos um evangelista que narra entrando, e o outro evangelista narra saindo. Então, nós estamos na saída de um e a entrada da outra, né? Então, nesse interregno aí, está saindo de uma e está entrando na outra. Considerava essas duas cidades, né? Ah, tá. Muito interessante. Olha, nós vamos encerrar aqui a parte da contextualização, porque como vocês estão vendo, a gente poderia avançar um pouquinho, né? Se nós estivéssemos no grupo aqui, mas vamos interromper para nós avançarmos, para ver se nós conseguimos fechar alguma coisa, né? Não obrigatoriamente, mas só para vocês verem o contexto, porque não faz sentido nós ficarmos aqui. Compreenderam, né? Então, vamos interromper aqui. Mas vamos começar a buscar o sentido espiritual disso? Se nós tivéssemos que encontrar agora aqui, olha, grupo de trabalho, uma palavra que simbolizasse Jericó para nós, hoje, espiritualmente, que palavra seria essa que nós poderíamos tirar? Jericó é o mundo. O mundo. Mas o mundo está muito vasto, porque o mundo, por exemplo, a gente poderia ver como o planeta. Vamos tentar assim, aproximar um pouco mais. Interesses materiais, civilização. O que Marluz colocou ali, eu acho que também tem um pouco de sentido, mundo, porque Jesus se referia ao mundo das ilusões materiais, da ilusão da matéria. Né? Quando ele diz, no mundo tereis aflições, ou seja, mas em outras passagens, ele também, quando ele nos convidava ao serviço, ele dizia, o campo é o mundo. Sim. Então, só para a gente não fazer confusão, aí eu estava querendo fechar um pouquinho mais, mas você trouxe uma palavra-chave, ilusão. Ilusão. Ilusão, acho que fecha, sintetiza mesmo. Né? Quando o Afonso falou de fragrância, é uma coisa fugaz, transitória, né? A gente passa um perfume, logo ele desaparece. Logo ele já vai embora. Então eu acho que está muito ligado com a transitoriedade, fugacidade. Isso, as coisas temporárias. E não, ainda que não necessárias sendo... e boas, mas temporárias. É, e não é natural, né? Ele é artificial. Ah, aquilo que... né? É artificial. Certo. Dalva, quer falar alguma coisa? Destacaria a questão da sensação. A gente vive muito essa, esse momento em que as sensações são aquilo que nos motiva. Então, Jericó, perfume, realmente a transitoriedade está aí, mas a intensidade disso para a experiência, para a vivência, por conta de estarmos fixados nessa busca das sensações. Ok. Então tá. Oi? Aquilo que é passageiro, que é transitório. Ok. Então, vamos a... Sempre, ainda hoje, sempre colocar em segundo plano, pelo que está em destaque. A multidão vê aquele ser necessitado como um ser secundário. Sim. Coisa que ele deveria ser o objeto da situação. Certo. Não sei se fiz claro. Vamos então. A gente já poderia casar com algum princípio espírita com essa fala dele? Pode, se você já quiser entrar nessa parte. É, porque ele falou da posição social, né? Então essa transitoriedade do homem hoje ocupar uma posição elevada enquanto o outro uma posição humilde mostra muito o problema da reencarnação, os princípios da o princípio da reencarnação. Que a gente está numa posição transitória. O nosso espírito está vivendo situações. Então, eu acho que é bom a gente já ir fazendo essa amarração dos princípios da doutrina com o que Jesus quis dizer. E a reencarnação, eu acho que explica muito bem isso. Ok. Vamos fazer o seguinte, então. Antes da gente levantar as questões históricas, porque nós poderíamos levantar aqui, o que que era esmolar? O que significava um cego para aquela época? O que que significava esmola para aquela época? Nós vamos pular essa parte, tá? E vamos, porque seria uma parte importante também, mas só para nós não gastarmos muito tempo nela. O que que nós poderíamos levantar? Vamos nos situar lá na Palestina. Modelo, por exemplo, existia política pública? Existia políticas sociais? Como é que era visto um cego? O que que era a mendicância naquela época? Nós teríamos que levantar isso também para poder compreender. Mas vamos já entrar na questão dos princípios, então. Vamos supor que já tenhamos feito todo esse trabalho e nós agora levantaríamos. Que princípios doutrinários, que princípios espirituais codificados por Allan Kardec, nós vamos observar neste trecho de Jesus na cura do cego de Jericó? A Célia trouxe para nós a reencarnação como posicionamento provisório no mundo físico, né? Nós vemos mais coisas aqui? Mais princípios? Que princípios espirituais? Ah, causa e efeito. Lei de causa e efeito. Onde você está vendo lei de causa e efeito aí, Marluz? Na situação dele, ele nasceu cego, ele ficou cego, então tem... Nasceu cego, então tem uma justificativa, tem uma causa. O efeito é a cegueira, mas há de ter uma causa para isto. Então, acredito que encaixa bem aí na lei de causa e efeito. Reencarnação, vimos lei de causa e efeito. O que mais que nós vimos? Não, livre-arbítrio. Livre-arbítrio, com certeza. Ele decidiu, ouviu Jesus e decidiu procurá-lo. Ele quis. Foi vontade própria. Não foi o pai que falou assim, vamos lá, meu filho, deixa eu te levar lá que o Messias vai te curar. Não foi um amigo. Foi o uso da vontade própria. Livre-arbítrio. A fé. Qual o princípio espiritual que nós vamos ver aí? Qual o princípio espírita aí? Todo mundo recebeu o papel? Que tem... Não. Os 15 princípios estão aí. É. Aí tem os 15 princípios deste papel. Imortalidade da alma. Onde você viu a imortalidade da alma? Explica para nós, como que você viu a imortalidade da alma nessa passagem? Vamos aprofundando, para a gente chegar. Alguém percebe outro princípio doutrinário aí? Ação dos espíritos da natureza. Oi? Ação dos espíritos da natureza. Onde que você viu esse princípio? No caso aí, na natureza humana. O ser humano, a ação da espiritualidade dele, na moral dele, na condição física dele, na cura dele. Bom, então vamos colocar aí, por exemplo, fluido cósmico universal. É um princípio doutrinário. Nós vimos aí a ação do fluido cósmico universal numa cura. A manipulação fluídica da cura dele. Ok. Ótimo. Só Angélica. Oi. Só porque o nosso irmão falou da imortalidade da alma. Ah. E aí, como você perguntou, é só para a gente ir ampliando cada vez mais. A reencarnação, ela é um atestado da imortalidade da alma. Né? Porque, ah, okay. Né? Então, à medida que nós temos a reencarnação, é o espírito que já viveu num corpo, morreu, desencarnou, né? E agora voltou na outra vida. Então, quando ele falou, onde é que está a imortalidade da alma? O princípio da reencarnação justifica a imortalidade da alma. Ótimo. Você viu mediunidade? Onde que você viu mediunidade? Na cura de Jesus, né? Na cura de a instrução de volta do toque do norte, né? Pode ser a influência dos espíritos, né, da nossa vida. Como? Se Jesus curou com a sua mediunidade, os seus fluidos, né? Curou a visão do. Ele era um curador, né? Jesus era um curador. Vamos trazer uma imagem aqui para ajudá-lo. Na multiplicação dos pães, Jesus pergunta assim: quantos pães tendes? 5 pães e 2 peixes. Trazemos aqui. Ele pega os pães, busca Deus, abençoa, parte, dá para os discípulos, diz para a multidão: você tocou na cadeia, porque a fonte é Deus. Bom só Deus o é. Então, na verdade, toda dádiva vem de Deus e se reflete através dos seus filhos. Então, tá só para ilustrar a ideia. Ótimo. Aí você, fazendo isso, nós já encontramos um outro princípio. Deus. Né? Da evolução? Qual? Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir na sua vida e resgatar por muitos, né? Como é que é? Ah. O primeiro lá. Ah, porque esse daí é antes. É antes. Esse versículo é foi antes. 46. Aham. Então chegaram a Jericó, essa passagem. É. Mas se considerar que Jericó fosse nosso mundo ímpio e o servo foi curado, poderia dizer que ele tem a evolução. Porque se foi concedido a cura, ele já passou o processo. Também fizemos uma analogia, saindo de Jericó e entrando em Jericó, poderia ser saindo do nosso mundo imperfeito, saindo de nossas deficiências e entrando já no mundo a Jerusalém. Isso aí, olha que interessante como é que ela viu o princípio. Bacana. Da evolução, né? E também considerando aqui a multidão, os discípulos, os cegos, Jesus, são diferentes níveis evolutivos, né? Diferentes. Exatamente. Níveis de compreensão. A evolução está aí também. Muitos níveis de compreensão. Muitos níveis de compreensão. Hoje tem mais um princípio doutrinário aqui. Influência do que também. Peraí. Dentro do que ela disse sobre a evolução. Ah. E até aquele momento ele estava sentado à beira do caminho. E de repente houve um despertamento e ele chama para Jesus. Jesus, que te dá o caminho, tem misericórdia de mim. Uhum. Então, acho que aí também é o momento do despertamento para a evolução. Exatamente. E outra coisa também, nem os próprios discípulos estavam entendendo que naquele momento sublime dele, quando eles aprendiam que ele era. Então, e aí também a evolução. É interessante ver a posição. Só que tem uma pessoa que levantou a mão atrás. Pode falar. Pode falar. Se Jericó representa as coisas provisórias, transitórias. Jerusalém está lá no Santo Espírito. Deus é a questão do Espírito. É. Uhum. Jerusalém é o símbolo das coisas espirituais. Processo evolutivo, né? Uhum. Está tudo a caminho de Jerusalém. Cada um num ponto, né? Isso. Uhum. Interessante. Por isso que é legal fazer o contraponto semântico. Se Jericó é o lugar de fragrância, é ligado ao efêmero, ao transitório, ao fugaz, é o mesmo dicionário, a mesma fonte de consulta vai dizer que Jerusalém pode ser traduzido como lugar que Deus habita em nós. Olha que interessante, hein? A gente sai da fragrância e vai para o tabernáculo eterno. Eu queria fazer uma defesa de Jericó. Defenda Jericó, claro, é, pode defender. Jericó, embora geograficamente estivesse abaixo de Jerusalém, não estava tão longe de Jerusalém, a ponto que permitiu essa receptividade à chegada de Jesus. Uhum. De Jesus, né? Então, muito, muito bom. Né? Até porque, gente, vejam bem, nós não podemos tratar as coisas do mundo como se elas não fossem importantes, porque elas são fontes de experiência para nós atingirmos Jerusalém. Muito, muito boa observação. Agora, por que Jerusalém era considerada o templo das coisas de Deus, onde Deus habita? Porque era em Jerusalém que estava o templo de Salomão, que era o templo mais importante, acho que o único templo dos judeus. O resto eram sinagogas. E todos os anos eles tinham que se dirigir ao templo de Salomão para fazer as suas oferendas. Então Jerusalém representava aquele elo com a religião, com Deus, com as coisas divinas. Por isso que ela tem este símbolo de ligação com Deus. E também não é à toa que João, no Apocalipse, fala da Nova Jerusalém. É. Né? E foi ali que Jesus, né? Isso. Os primeiros relatos da sua missão foi ao redor do Templo de Jerusalém, que ele foi indagado quem ele era. Olha que interessante, hein? Significa o quê? As duas Jericós. Não, eu creio que as duas Jericó aqui, as duas Jericós são talvez variações dentro do mesmo tema. É, uma Jericó velha, Jericó nova, é uma renovação dentro do próprio processo. A questão que eu acho que contrapõe mesmo é Jericó e Jerusalém. Jericó, se a gente estiver estudando a casa mental que a André Luiz nos apresenta, Jericó poderia representar bem o subconsciente e a Jerusalém o superconsciente. E nossa transição de uma para a outra na ascensão seria o processo da caminhada de subida para as adorações, para as reflexões superiores, ou o processo de descida para a busca de valores dos reflexos condicionados. E a descida que é problemática. Se não descer com a sustentação do alto, cai, né? Como é na outra parábola que foi contada do bom samaritano. Mas a Jericó é a mesma expressão. Seria, nós temos feito só variações do mesmo tema. Emmanuel diz que mudam-se os cenários, né? Mas nós continuamos os mesmos, somos os mesmos de ontem e estamos repetindo as cenas hoje. Precisamos não ficar na repetição no subconsciente, acender, né? Ontem a Angélica contou para nós do livro Jesus no Lar, a história de um cego que volta a enxergar e que sobe o monte Sião, que é a Jerusalém, né? E esse movimento de ascensão, ele é fundamental. Por isso, nós, ao estudarmos o Evangelho, o objetivo é esse, né? Chegarmos a essas culminâncias superiores. Bom, então agora pegando o que o Afonso colocou, nós temos que fazer uma pergunta importantíssima e ela ficar gravada em nós, porque esse é um trabalho essencial no estudo do Evangelho. Todas as vezes que nós temos Jesus, interrompemos a questão dos princípios, mas nós poderíamos ir adiante, viu, gente? por exemplo, Jesus, irmão e mestre, está aqui. É, mas aí vamos parar também por aqui para nós irmos avançando nas etapas do trabalho, ok? É, agora nós temos que atentar ao seguinte. Todas as vezes que nós vamos ver um trecho do Evangelho, que nós vamos estudá-lo, nós temos que colocar no lugar do personagem que vai encontrar Jesus. Então, agora, nós somos o cego de Jericó. Como é que nós estamos? Vamos ver aqui? Nós levantamos aqui as posturas. Como é que nós estamos como cego de Jericó? Nós estamos sentados, mendigando. Primeiro, somos cegos, estamos à beira do caminho, estamos assentados, vivendo de esmolas. Olha como que nós estamos. Porque esse que é um trabalho importantíssimo no estudo do Evangelho. Nós agora nós temos que nos sentir o personagem. Oi? A busca da consciência. O processo da busca da consciência. Sei. Seria nos princípios, se estaria como secundário no que já foi falado. Então, aí o cego não entraria o merecimento. Seria o merecimento de ser curado da cegueira. Uhum. É, aqui tem um símbolo muito importante, gente, que é a sensação do Cristo nele, porque ele não enxergava. Você imagina uma multidão toda barulhenta, como nosso companheiro trouxe aí, em tropel. Que sensação é essa que está dentro de nós? Talvez a necessidade do Cristo surja em nós em momentos assim, em que nós estamos cegos, sentados à beira do caminho, esmolando. E aí a sensação do Cristo nasce e a gente percebe o Cristo, mesmo no meio da confusão, no meio da barulhada, mesmo em Jericó, mesmo na situação onde a gente estava, mas a gente consegue ver que o Cristo está passando na nossa vida. Não é mesmo? É, existe uma referência que ele lança a mão dela, que é Jesus, filho de Davi. A gente nota que os símbolos na Terra, vamos dizer assim, os testemunhos históricos, eles vão criando no campo mental referenciais para a gente poder conseguir interpretar aquilo que é maior. Como ele não conseguia definir como Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, que ali já foi na essência, no âmago da proposta de Jesus junto de nós, ele fala que é filho de Davi, porque ele conhecia a lei. Então ele sabe que a lei produziu aquele tipo de expressão de misericórdia para a qual ele apelava. Dá o que pensar isso. Não, e muito interessante o que você trouxe, Wagner. E também a gente pode refletir na continuidade das coisas. Davi representava alguma coisa importante para nós, como aquele cego, mas para nos habilitar para Jesus. E tudo é progressivo. Tudo é gradativo, né? Trazendo... Você queria falar uma... Sim. Ele estava com a mão levantada um tempinho, só um minuto. É o cego em si. Às vezes ele está na beira do caminho. Ah, tá. Você enxergou aí o perispírito, ou seja, ele percebeu por outras vias que não foi a visão física. No caso, Jesus o curou. Uhum. Essa cegueira dele, né, era perispiritual ou era física? Uhum. E nessa simbologia, né, que às vezes a gente está de olhos abertos e não enxerga, né, isso, o que se deve enxergar. Isso. É, muito bem, ou seja, a cegueira física trouxe visão espiritual. Ele curou-se em outros níveis, né? Bom. Espera aí, só um minutinho, que agora a Dalva aqui, depois... Trazendo para assim, contexto espírita, nós entendemos nessa trajetória do homem em busca da espiritualidade, agora que a gente tem o espiritismo, nós temos a noção dos contatos possíveis com o mundo espiritual, mas seguimos como cegos, porque mendigando que médiuns nos deem orientação, nos deem, que os guias nos falem coisas, nós ficamos mendigando essas gotas homeopáticas que vêm pela mediunidade, mas nós também temos potencialidades mediúnicas que não se desenvolvem. Nós também temos possibilidade desses contatos, mas não nos dispomos ao caminho de ampliação da nossa própria percepção. Aí seguimos mendigando. Me parece que o momento fala muito também desse processo que está dentro do movimento espírita, uma condição muito presente no, na nossa realidade de instituições espíritas que oferecem à pessoa a possibilidade dela encontrar a sua própria visão, né? Mas as pessoas permanecem acomodadas na beira do caminho, mendigando, até o momento que resolveram levantar e pedir, uhum, né, a Jesus. É. Muito me parece que tem esse contexto aí também. Muito bom. Ok. Tem um ponto importante que a gente pode olhar até dois princípios aí, e eu queria chamar a atenção da evolução, né? Naquela passagem, nós estamos vendo o momento em que o cego fala com Cristo, né? Mas se nós retornássemos e imaginássemos como aquele irmão se comportou até aquele momento, e voltássemos para o cenário, a gente estaria vendo um princípio de evolução. Estaríamos vendo que aquele homem trabalhou a sua reforma, e o mestre, quando ele fala, ele não curou só por curar. Ele viu as virtudes daquele homem, a fé raciocinada, o desejo de ver acima de tudo, e a partir daí ele cura e manda prosseguir. Então, naquela época, a gente já estava vendo que aquele cego, ele evoluiu muito, não só por pedir, porque quando o mestre o curou, o mestre estava vendo em cima dele todas as virtudes. Eu estou vendo dessa forma e estou vendo o princípio evolutivo daquele homem. Uhum. Ótimo. Angélica, oi. Eu gostaria de abordar uma parte aqui, foi até a primeira palavra que eu disse para procurar no dicionário, que é capa. A capa. E foi invólucro, peça do vestuário, isso, de proteção. Uhum. Então aqui, se a gente ler a passagem, ele pedia para que Jesus o atendesse. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam porque ele fazia isso, e ele continuava chamando Jesus. Jesus parou e disse: chamem-no. Aí, quando Jesus falou: chamem-no, todos foram para ele: ânimo, levanta-te, ele o está chamando. Até então ele era desprezado, fica quieto, fica aí no seu canto, não se manifeste. Quando Jesus falou: não, eu quero falar com ele, todo mundo: não, levanta, corra, ele está te chamando. Esse é um ponto que eu gostaria de levantar. Nós somos obscuros e nós atrapalhamos até que alguém de destaque nos chame. Aí nós passamos a ser importantes. E todo mundo passa a nos dar atenção. O detalhe é, quando todo mundo mandou que ele se levantasse, o que ele fez? Jogou a capa. Olha lá. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se ao Cristo. Ele, detalhe, ele levantou sem a capa. É, ele jogou primeiro, a capa. Primeiro tira a capa e depois levanta. Exato. Qual a simbologia disso, isso, daí? Quem gostaria de tem falar? Tem um significado muito profundo isso. A questão da beira do caminho. A questão da beira do caminho fala exatamente sobre isso. A beira do caminho significa margem, né? Então, socialmente, aquele que não é visto pelos que tem o poder ou que tem condições melhores, está à margem da sociedade. Uhum. Por isso, é colocado de lado, é mandado se calar, e só após alguém enxergá-lo, ele consegue ser visto. Por isso, tirar da capa. Certo. É a capa... É, ela colocou um outro ângulo, né, da capa. Uhum. A inclusão social. Jesus, certo, ele sempre foi o pioneiro da inclusão social no mundo. Uhum. Né? Como ele fez com a samaritana, fez com o cego de Jericó. E a capa, eu vejo bem a questão de jogar, né? De se eliminar do homem velho, para que possa nascer o homem novo. É. A gente tem que suavizar, né? Para encontrar Jesus e merecer a cura, né? Ali no 51, eu vejo que depois da capa é que ele reconheceu Jesus como mestre. Antes era filho de Davi. Porque antes ele era apenas o filho de Davi. Uhum. Aí, a partir do momento que ele tirou a capa, ele reconheceu Jesus como mestre. Mestre. Ele disse a Jesus como mestre. E já reconheceu como ele tinha o poder de curá-lo. Uhum. Então, E a capa também é aquela situação do coitadinho, né? Então, eu não sou mais coitadinho. Jogo tudo para lá e vou me reabilitar, porque ele já estava sensibilizado. Ele ouviu Jesus. Enquanto que muitos escutam, mas não ouvem. Que chama Jesus não fala, ouço os que têm ouvidos de ouvir. Então ele já estava sensibilizado. Ele já estava preparado para isso. Quando ele estava assentado à beira do caminho, quer dizer, a semente caiu no solo do seu coração. Não germinou. Mas a partir do momento que Jesus passa e ele ouviu, porque estava sensibilizado para, ele então joga tudo para lá e diz, agora eu quero uma vida nova, eu quero ser diferente, eu quero melhorar. E aquele chame no antes da capa, que pediu para chamar, eu acho que somos todos nós que estamos aqui na casa espírita e tal, que a gente precisa ajudar também o despertamento dos cegos, né? Nós um dia despertamos para a nossa cegueira. Uhum. E hoje nós temos a obrigação de despertar para a cegueira, ajudar a tirar a capa, para que as pessoas reconheçam Jesus como mestre. Aproveitando só esse momento de reflexão, há aqui uma situação muito clara entre o mundo e a proposta do indivíduo com Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós aprendemos aqui com o cego, nesse momento, com os comentários feitos, que uma coisa é a pessoa estar à margem do caminho porque quer, por capricho pessoal, porque não aceita a luta, não aceita o ressarcimento do seu passado, entra, como dizia o Arnaldo, na chorumela, no coitadinho, e aí acha que todo mundo tem que prestar tributo, de governo ao que mora junto. Então tem gente que fica à margem do caminho achando que a vida é só vantagem porque ele não tem o que ele quer. A questão espiritual mostra o seguinte: Jesus é a oportunidade que está passando sempre. Tanto que Jesus, os verbos do evangelho estão no gerúndio, em maioria. O que que isso significa? Eu tenho que me aprontar, para isso eu tenho que jogar a capa fora. Eu tenho que jogar minha capa fora. A capa do interesse pessoal, porque o interesse pessoal é o vilão da sociedade. A gente muitas vezes critica uma pessoa que está lá em cima, que está do lado, que está na frente, que está atrás, mas não abre mão do próprio capricho pessoal. Então isso que foi trazido aqui é diferente. Quem quer ter dignidade tem que construí-la. Ela está dentro, ela não está fora. Não é o dinheiro, não é o carro do ano, não é o privilégio profissional, não é o dinheiro que o outro ganha, que é muito e o meu é pouco. É o que eu faço da minha vida. Como eu caminho para Deus. Isso tem que ficar muito, muito gravado aqui. Porque esse comentário aqui foi muito importante para a gente poder não ser um falso religioso. Só um minutinho. Só pela ordem aqui, tem o Ricardo que quer falar, depois você, depois lá. Ok. Primeiro, depois eu queria assim, parabenizar os comentários aí, que estão muito enriquecedores aí da plateia. Sim. E falar assim, essa passagem que a gente estuda lá no Joana de Anjos, ela demora em torno de 3 meses. Poderia durar o ano todo se a gente for ficar descobrindo novos por isso, ângulos. Por isso que a gente está passando rapidinho aqui. Então, eu acho que Jesus não veio para curar corpos, veio para curar espíritos. O cego significa também falta de luz, falta de conhecimentos. Ele chegou à beira do caminho por mérito próprio, por conta, provavelmente, das aflições. E ir ao encontro de Jesus é a descoberta do amor. Isso precisa ficar bem claro também, que não é Jesus aquela pessoa física que a gente cristalizou no nosso entendimento, né? Ficar orando para Jesus. Não, não é isso. É a vivência dos ensinamentos de Jesus que foi à disposição do cego. Então, o tirar a capa é aquele momento de decisão. Aquele momento de decisão. Eu quero que aquele do filho pródigo, quando estava comendo com os corpos, fazendo aquela reflexão, e decidiu sinceramente. Aí ele conquistou o mérito da cura física, que não era uma cura física, uma cura espiritual, ao mesmo tempo que iria receber todos os ensinamentos para ele continuar a jornada pelo caminho. Perfeito. Angélica, só eu posso só passar um pouquinho, porque tem uma mensagem de Emmanuel. Deixa eu ver. Hã? É porque como você falou. Deixa eu ver. Tá? Assim, tem pessoas que constroem muros em torno de si, se isolando. E seria jogar a capa seria construir pontes, né? Quebrar os muros, as barreiras, sair da concha. Uhum. E é uma interpretação interessante. Tirar os escudos, a concha, né? Daquilo que interessa a gente mesmo, e ali fica, a gente fica enclausurado na capa, né? É, justamente. Ok. Queria verbalizar assim a minha satisfação de estar participando desse momento, porque eu tinha notícias nessa passagem, corroborando com o que falou Wagner e a Marluce, de que e era uma notícia de uma benfeitora espiritual da Joana de Ângeles, né, sobre essa situação de estar à beira do caminho na posição cômoda. E também mas é como vocês falaram, eu acho que a partir do instante em que a gente analisa os elementos, a gente reverencia ainda mais a posição dos benfeitores, mas a gente também aprende a pensar, refletir e sentir. Então, quando você nos convocava a fazer uma reflexão de se colocar na condição de personagem de Jericó, e você falou assim, como é que esse personagem está? Eu imaginei o seguinte, o sentido que ali aguçava na questão da audição, do escutar, né? E isso foi interessante porque eu percebi nesse instante que talvez na condição de escuta, da limitação de um órgão sensorial que é a visão, ele conseguiu talvez ser um dos que mais enxergou a importância e o momento significativo daquele encontro. Porque ele simplesmente percebe, enquanto muitas vezes nós somos distraídos pelo que nós vemos, e às vezes falta energia, como esses dias eu estava no carro, faltou energia, e eu estava ouvindo a segunda música do CD Tim Vanessa sobre Zaqueu, e eu chorei. Porque eu percebi, talvez, pelo apagar das luzes, que eu olhei para o céu e senti que ele falava ao coração. E ele percebeu aquele instante. Então, naquele instante, ele faz um movimento. E nesse movimento, eu acho que é o sentido maior. E depois Marcos, pelo menos, dá notícia de que ele seguiu Jesus pelo caminho, né? Isso que é mais importante. Uhum. Ótimo. Bom, já fui acrescentado muita coisa sobre a capa, que é uma exterioridade que a sociedade de então admitia que o cego ficasse à beira do caminho. Então, ele teve que. Foi um momento de decisão, como disse o Ricardo aí. Um momento de decisão, um delta X na vida dele, que ele teve que fazer um diferencial. O diferencial era naquele momento que ele tinha que jogar aquela capa da exterioridade para se dirigir a Jesus. Desse momento em diante, ele sabia que não era só de se dirigir, ele seguia ao caminho. Isso. É. E o senhor trouxe um conceito interessante. A capa é a coisa mais exterior. Então, para a gente encontrar com Jesus, a gente não encontra com coisas exteriores. É só com a intimidade mesmo, com a coisa mais sagrada, com aquilo que nós somos mesmo, né? Essa coisa de colocar uma capa como algo que pesa, que eu fico pensando a respeito, porque eu acho que ela é necessária, sim. Se a gente for analisar, se ele não ele estava meio do caminho, ele tinha lá embaixo Jericó, como a gente estava falando, um aspecto todo material, e tinha lá na frente uma Jerusalém, ele está no meio do caminho. Nós trazemos isso, sim. Inclusive é necessário, pelo menos pelo que eu sei, nós somos influenciados e muito pelo nosso inconsciente. Nós temos que expurgar algumas coisas. Isso. Nós simplesmente, eu vou colocar essa para cá porque eu acho bonito. Não é não. Ela está ali, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser retirada, mas não de uma forma simplesmente deliberada, eu tirei. É todo um processo. É. Né? Como é caminho, é um processo evolutivo. É um processo evolutivo. Então, essa capa é necessária. Você tem que ir criando suas capas, seus envoltórios. Reconhecendo elas. Se você retornar ao pai, você faz o processo inverso. Aí vai descascando isso. Vai desencapando. É necessário. A gente não vai chegar a dizer, eu odeio essa capa, isso aí não faz parte da minha vida. Faz parte, sim. Não, inclusive a Célia trouxe. Capa é proteção. Pois é. Se ele não tivesse a capa protetora, talvez ele não tivesse naquela condição ali. Exato. Nós não conseguimos enxergar com tanta. Nós não temos ainda a condição de enxergar de uma forma plena tanta luz. Uhum. Nós precisamos dela. Agora, aos poucos, à medida que nós vamos, e é preferível, inclusive, algumas vezes, estar na beira do caminho do que não estar em caminho nenhum. pelo menos eu estou na beira. É um processo. Não vê nem Jesus passar, né? É, eu fico vendo isso muito próximo à parábola do filho pródigo. Foi no meio do caminho que ele se reconheceu. Ele também jogou sua capa. Ou seja, ele primeiro teve que perceber coisas interiores, coisas que vinham no seu inconsciente, que isso prova, porque é o filho de Timeu, né? E ele, quer dizer, ele já é cego de nascença, é um processo kármico, ele não tinha consciência daquele negócio todinho, mas ele percebeu, é um processo de reconhecimento. Só para clarificar o que ele está falando, no capítulo Vícios e Virtudes de O Livro dos Espíritos, nós vamos aprender com a espiritualidade que o princípio do que hoje é um vício em nós é salutar. Então a capa é necessária, o problema é a exacerbação. No caso do cego, existia a exacerbação, excesso. Então ele cristalizou. Por isso a capa se tornou um problema. Porque se fosse no limite, não tinha problema. No limite da necessidade. Então a capa que ele trouxe ali, ela é necessária. O problema é o exagero, como a gente vai estudar lá com os espíritos. A gente reconhece aquelas situações de... Desculpa. De desamor e pseudo-amor. Né? Tá. Que a gente vem Eu vou pedir desculpas agora, nós vamos ter que só ouvir um companheiro que levantou lá atrás, a última participação da plateia, porque nós temos que... Eu tenho certeza que depois vocês vão ter momentos muito bons e agradáveis nos grupos de SUS que vocês formarão ou que já formaram, né? Seguindo a linha de raciocínio, sobre o Espírito, que Jesus veio não para curar o efêmero, o passageiro, a capa necessariamente... pode ser vista como um envoltório carnal. O momento em que estamos aqui na Terra, na prova ou na expiação, e que após esse momento somos convidados a viver uma nova vida, sair da escuridão e ir para a luz. Isso, ok. E, bom, essa foi a última mesmo, viu, gente? Vou ter que ser firme aqui, porque senão se eu deixar um, tem que deixar outro. Algum princípio espiritual, algum princípio espírita que nós levantamos aqui na passagem, nós precisaríamos ir às obras básicas e fortalecê-lo, gente? O que vocês acham, grupo? Porque essa é uma pergunta importante, viu, gente, para a gente fazer. Nós não vamos fazer isso agora, não. Não precisa assustar, não. Mas é uma pergunta importante que a gente tem que fazer para o grupo, tá? Dentre os princípios doutrinários que nós encontramos na passagem, nós precisaríamos recorrer às obras básicas para fortalecer algum deles? Aí, se tiver, aí nós temos que ir. Por exemplo, se a gente tiver um fenômeno físico aqui, a gente já fez isso muitas vezes, a gente tem que volta no livro dos médiuns, a gente reforça aquele tipo de mediunidade, a gente faz aquele trabalho doutrinário, ok? Então é importante, se tem algum princípio que não ficou claro, por exemplo, alguém poderia dizer assim, ah, mas ele não estava lá, não era por causa do livre-arbítrio, não, isso e aquilo. Então a gente teria que voltar, estudar um pouco mais de determinismo, de livre-arbítrio, ver como eles agem na vida da gente, ver como eles interferem e eles podem causar esse tipo de coisa. Então nós temos que voltar, fortalecer, entender? Evangelho e doutrina ali bem, bem conjugado. E nós teríamos muitas coisas ainda para falar, não falamos quase absolutamente nada. Vocês viram o companheiro Ricardo dizendo que eles levam 3 meses, né, para estudar essa passagem no grupo deles. E isso porque eles dão uma enxugada, que pelo que eu entendi, se você precisar, vai o ano todo, só nessa passagem. Vocês perceberam como que o trabalho é vasto, né? A gente só não pode permitir, gente, só uma observação. Porque há uma tendência, principalmente quando a gente fala assim, vamos nos colocar no lugar do personagem. Há uma tendência de ficar querendo fazer do grupo de evangelho um grupo de terapia. Então isso tem que ter muito cuidado. O coordenador tem que ser firme, porque senão a gente começa, ah, eu sou mesmo esse cego. Eu acho que essa mesma coisa, eu estou me sentindo assim, na beira do caminho. Por que isso? Porque meu filho, porque o meu emprego, meu marido, que minha doença, não pode deixar isso acontecer, tá? Não é esse trabalho de egos no grupo de evangelho, é trabalho de alma. E a alma não reclama, a alma não lamenta, a alma não fica ocupando tempo falando de si mesma, né? Oh, acabaram as participações. Não, eu estou te falando, não posso trabalhar egos. Tem que trabalhar alma, tem que dar o exemplo. Agora, para fechar o trabalho, o que a gente vai fazer? Para fechar o trabalho, aí nós vamos dizer assim, vamos supor que a gente já haja esgotado tudo, que não aconteceu. Mas aí nós vamos dizer assim, gente, nós temos instrutores espirituais que trabalharam esses versículos. O Emmanuel, ele, em várias obras, ele fez referência a esta passagem. Vamos ver o que, que o instrutor de Chico, que é nosso instrutor também, o Emmanuel, qual foi a visão do Emmanuel, o que, que ele nos traz. E aí, ó, é quase que uma reunião toda estudando as páginas do Emmanuel a respeito. Mas depois de ter feito o trabalho todo. E aí, Célia, é com você a palavra que você ia trazer para nós. Mas antes disso, na obra do Emmanuel, o Flávio tinha colocado aqui também o Renúncia, não foi, que você trouxe? O Há 2000 anos? Aí o Flávio só coloca aqui uma concepção também que ele, interessante que ele fez de capa, de túnica, na obra 2000 anos. Depois a Célia já vai fechando para nós. A gente viu todo um sentido de capa, né, ligado a essa questão da vestimenta externa, mas a gente não pode esquecer o significado que a vestimenta externa tinha naquela época. A vestimenta, naquela época, dizia da onde você era, que região você era, o que a gente chamaria hoje de nacionalidade, e, dentro dessa nacionalidade, que posição você ocupava dentro dela. Então, aqui a gente dá um exemplo, que essa questão, quando eu falasse despojar da capa, é uma coisa muito forte naquele contexto. E aqui a gente puxa, por exemplo, de Lívia, há 2000 anos, no momento em que ela foi presa nas catacumbas, entre os cristãos. E Emmanuel relata que ela era a única naquela assembleia que apresentava vestes do patriciado romano. E os verdugos, os soldados que ali prenderam aquelas pessoas, olharam ela já de maneira diferenciada. Não submeteram ela à revista, igual submeteram os outros. Teve todo um tratamento diferenciado. E em determinado momento, a sua escrava questiona ela. Senhora, noto que vos tratam aqui com simpatia e deferência. Por que não pleiteardes imediatamente a vossa liberdade? Aí a gente pula e vai para uma frase adiante. Ana, que é o nome da escrava, Lívia está falando para ela. Se é verdade que temos de testemunhar ainda hoje a nossa fé, a gente viu que a fé que salvou o cego. E é que ela disse, se ainda hoje é verdade que temos que testemunhar a nossa fé, eu desejava comparecer ao sacrifício como aquelas criaturas desamparadas que ouviam as consolações divinas junto do Tiberíades. Se puderdes, troca hoje comigo a toga da senhora pela túnica da serva. Desejava participar do sacrifício com as vestes humildes e pobres da plebe, não porque me sinta humilhada perante as pessoas da minha condição, no momento ditoso do testemunho, mas porque, arrancando para sempre os derradeiros preconceitos do meu nascimento, daria à minha consciência cristã o conforto do último ato de humildade. Reticências. Eu, que nasci entre as púrpuras da nobreza, desejava buscar o reino de Jesus com as vestiduras singelas dos que passaram pelo mundo no torvelinho doloroso das provações e dos trabalhos. Uhum. Interessante. Então, aqui, o Emmanuel falando de túnicas de capas no 2000 anos. E o que, que você trouxe para nós aí, Célia? No livro Caminho, Verdade e Vida, ele tem um capítulo 98 que intitula-se Capas. Então, ele vai falar desta passagem que nós estamos estudando. E vocês me permitem que eu vou ler para ficar bem fiel ao que Emmanuel nos diz. As pessoas humanas exibem ao mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência à capa de santos. Raros os que não colocam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, Se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor. Tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele sem mais nem menos. Nós teríamos outras páginas, comentários a fazer, porque ele comenta isso também em outros trechos, em outras obras. Nós teríamos que poderíamos consultar o Luz Imperecível do seu Honório no trecho. Nós poderíamos consultar outras obras, porque nós já estaríamos no fechamento. Só para citar. Pode citar. Em Caminho, Verdade e Vida, também tem o capítulo 44, tratando o cego de Jericó. No livro Fonte Viva, no capítulo 89, tem a mensagem Em Nossa Marcha, todas e... Com referência ao... E no Vinha de Luz, capítulo 34, Não Basta Ver. São mensagens todas... Ah, e com detalhe, lembra quando eu falei para você assim, nós temos que aprofundar algum princípio? Nós teríamos que ir lá na Gênese e estudar fluidos, ação magnética, as curas de Jesus, porque essa cura é estudada por Kardec na Gênese. Nós teríamos que voltar na Gênese de Kardec, reforçar todo aquele trabalho de ação magnética pelos fluidos. Estão vendo como é que é interessantíssimo o trabalho do Evangelho? Faz a mente da gente buscar um contexto bem amplo e finalizar com a questão que nós vamos colocar aqui para o grupo, que nós gostaríamos de ouvi-los também, mas não temos tempo para ouvi-los todos. Então, a gente vai ouvir aqui o grupo como símbolo da Assembleia toda aqui constituída, tá? Bem, gente, fechando o nosso estudo do Evangelho de hoje, encerrando a nossa reunião, antes da prece que eu vou pedir para a Dalva fazer para nós, para encerrar o nosso estudo de hoje, antes da prece, vamos então responder para nós mesmos. O que é que Jesus me disse hoje? O que que Jesus disse a você hoje, Célio? Despreendimento. Uhum. Para você, Ricardo. Ação constante no bem. Flávio. Conscientização. Uhum. Wagner. Que só depende da minha decisão. Afonso. Essa lucidez que a Lívia teve no trocar as suas vestes, acho que é essa lucidez que está me dizendo hoje para a gente poder conseguir verdadeiramente atingir aqueles planos mais superiores. Dalva, que Jesus me disse que está só aguardando que eu defina o que que eu quero que ele faça para mim, por mim. Então, depende disso. Marluce, o que que Jesus te disse hoje? Levantar e caminhar sempre. Uhum. E para mim, Jesus me disse: ilumina-te. Dalva, encerra então a nossa reunião com uma prece. E na próxima reunião, nós vamos continuar o estudo desses mesmos versículos. Sim. certo. Senhor Deus, nosso Pai, em nossos corações, primeiramente a gratidão por esta oportunidade em que se desdobram horizontes amplos de aprendizagem nessa caminhada contínua de construção da espiritualidade em nós. Estamos, Senhor, felizes porque nesse momento compreendemos um caminho produtivo, fértil, para encontrar as respostas que tanto poderão orientar a nossa caminhada. E por isso, Senhor, é que agradecemos e rogamos as Tuas bênçãos para o mundo, para o nosso mundo, que os bons espíritos possam levar a toda parte essa inspiração luminosa e a esperança de que, se nós nos levantarmos e ouvirmos o Mestre, que continua presente em nossas vidas, nós teremos a condição de construir essa realidade de paz que tanto desejamos. E queremos, Senhor, finalizando este momento de estudos, honrar-te a presença em nós e pedir que continues conosco. Que assim seja.